O sofrimento mental. Bimala, isso é sério, é muito sério. É tão sério que antes de toda essa pandemia, de toda essa história do coronavírus aí, já os profissionais da saúde mental do governo brasileiro já tinham uma pesquisa, um estudo falando que o maior sofrimento do povo era o sofrimento mental. E aí veio toda essa história aí do coronavírus e aí agravou o sofrimento, né? Então o sofrimento mental é o que mais pega, né? O que mais afeta todo mundo, porque você vê a pessoa, ela não sabe o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que não é certo. Ela fica parada, não sei se eu vou, se eu fico. Nossa, são tantas, fica dividida, tudo afeta a mente. A mente é a causa do suicídio, a pessoa se mata, quer dizer, a pessoa destrói o seu corpo, né, que é material, perecível, por causa da mente, a mente descontrolada. E o Prabhu também falou nas aulas de Curitiba, que nós vimos pessoalmente, né, que a mente, ela é, normalmente é nossa maior inimiga, porque está com a gente 24 horas. Mas, se a pessoa consegue controlar a mente, ela se torna a maior das amigas. Por quê? Porque está com a gente 24 horas. Não tem como se desligar da mente. Nós, almas eternas, estamos ligadas à mente. Ah, não é para explicar, puxa, é só para falar, né? Então, isso me lembra até de Prabhupada com o discípulo. Ah, agora não. Tá bom, depois se eu esquecer, você vai ver. Aí eu não vou falar e as pessoas não vão saber o que eu queria falar. Ah, tá bom, depois fala. Então, já falei demais no começo, tá? Então, o sofrimento mental é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 30, com... tá vendo, eu já me perco aqui, 2, 3 dias fora da rádio aqui, fora do estúdio da rádio, eu fico perdidinho. Então, nós vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, tem aniversário, dia 24, neste dia 24 tem o jejum de Putrada Ekadashi, nós vamos ler a história aqui na rádio, e também vamos ler uma mensagem de Sua Santidade Purushottama Swami. Tudo isso no programa de hoje. E se sobrar tempo, nós vamos ler o livro. Vamos ler o livro Krishna também. Combinado? Então está combinado. Ah, faltou falar para você que não tem o Bhagavad Gita como ele é. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br. que ele está de graça na quarta linha, está lá livros grátis. Você clica ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então está combinado? Então vamos ver o sofrimento mental com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram ram ram ram hare hare hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, cadê o Bhagavad Gita? Aqui está, capítulo 1, verso, o nome do capítulo é Bhima, né? Fácil, deixa eu, não lembro. Eu lembro, mas não tenho certeza. Observando os exércitos no campo de batalha. É só observando os exércitos. Não, eu gosto de falar, eu acho legal falar assim. É palhaçada. Tá bom, Bhima, sim senhora, observando os exércitos. Eu acho legal aquele jeito, os devotos que falam desse jeito, é lá do norte, né? Eu acho muito legal. Reverências a todos os devotos lá do norte. Do norte! Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, viu? Então não podia ficar mais 2 dias lá em Curitiba, pegar o festival transcendental que os devotos fazem? Ah, tá louco. Ah, tá, sim senhora. Não, eu tava pensando aqui com meus botões. Eu uso camiseta. Tá vendo, você me corta, eu me perco onde eu estava mesmo. Ah, lendo o Bhagavad Gita, o capítulo 1, verso 30. Vamos tentar cantar. Nacha shaknomi avastatum brahmativa chame mana nimitani cha pashami viparitani keshava. Tradução, palavra por palavra. Na, nem, cha, também, shaknomi, sou capaz, savastatum, permanecer, brahmati, se esquecendo, iva, como, cha, e, me, minha, mana, mente, nimitani, causas, cha, também, pashyami, eu prevejo, Iparitani, justamente o oposto. Keshava, ó matador do demônio Kesh, Krishna. Tradução completa: sinto-me incapaz de permanecer aqui por mais tempo. Estou me esquecendo de mim e minha mente está girando. Prevejo só o mal, ó matador do demônio Kesh. Você vê como Arjuna. Nós todos somos Arjuna, né? Principalmente nessa fase aqui, nessa fase iludida. No caso de Arjuna, ele estava vivendo o papel de uma pessoa iludida. Nós não, nós já somos pessoas iludidas mesmo, né? E você vê, a mente gira, né? A pessoa, nossa, perdi o chão, né, Gilmar? Perdi o chão, o Gilmar gosta de falar isso. Perdi o chão. E eu prevejo só o mal. Ó, matador do demônio Kesh, só faltou Arjuna falar, socorro, Krishna. Devido a... Na verdade, ele pediu socorro a Krishna, tanto pediu que se rendeu a Krishna. Devido à sua impaciência, Arjuna era incapaz de ficar no campo de batalha e estava se esquecendo de si por conta da fraqueza de sua mente. Está vendo? Quantos devotos, quantas pessoas, né? Abandonaram o campo de batalha nessa guerra contra a ilusão. Por quê? Por causa da mente, a fraqueza da mente. E a pessoa se esquece dela mesma, do que está fazendo, por que está fazendo. Parece fácil, mas não é fácil, não. A mente é terrível, nossa maior inimiga. O apego é um dos nossos maiores inimigos, se não for o maior, né? Tem a luxúria também, a luxúria é um grande inimigo que destrói tudo. O apego excessivo a coisas materiais coloca um homem numa condição confusa de existência. Isso aqui é uma máxima, Bhima. Ó, o apego excessivo às coisas materiais coloca um homem numa condição confusa de existência. Poxa vida, Prabhupada realmente é incrível, né? É uma máxima em cima da outra. Mestre é assim mesmo, né? Ele, poucas palavras, ele fala tudo. Este temor e perda de equilíbrio mental ocorre em pessoas que estão demasiadamente afetadas pelas condições materiais. Arjuna anteviu somente infelicidade no campo de batalha, e ele não seria feliz, mesmo se ganhasse a vitória sobre o inimigo. A palavra nimita é significativa. Quando um homem vê apenas frustração em suas expectativas, ele pensa: por que estou aqui? né? O que estou fazendo aqui? Todos estão interessados em si mesmos e em seu próprio bem-estar. Ninguém está interessado no Eu Supremo, Deus, Krishna. Supõe-se que Arjuna mostre descaso pelo interesse próprio por causa da submissão à vontade de Krishna, que é o verdadeiro interesse próprio de todo mundo. A alma condicionada se esquece disto e por isto sofre as dores materiais. Aí vem aquela máxima também, né? As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. É só por isso que as pessoas sofrem. É só por isso, não tem outro tipo de sofrimento. Esse é o sofrimento principal. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Arjuna pensava que sua vitória na batalha só seria causa de lamentação para ele. Por quê? Porque ele teria que matar parentes, entes queridos. Essa é a posição de um governante, né? Um governante é uma mistura de polícia e político. Governante de verdade, né? É uma mistura de polícia e político. É como quando o policial tem que prender um parente, né? Ele fica assim, mesmo que ele faça, cumpra o dever, ele fica dividido, né? E político também, né? Político quando tem que mandar embora, cortar na carne, como é moda falar, né? Que nunca corta, né? Nunca corta. Nunca corta na carne dos outros, né? Tá bom, não entrar nesse ponto. Tá bom, Bímola, já parei de falar então, senão não vai dar tempo de fazer o resto. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele está de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você já vê as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, tem que clicar no livro, no link direito aí. Livros novos. Você muda tanto que eu me perco aqui, Bímola. Livros novos. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu e depois você desce mais quatro. Você desce mais quatro livros, já aparece o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três desses aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, esquece dia 25. Dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento. Já está chegando dia 25, não vai dar tempo para quem compra hoje. Mas, compra hoje, que no próximo dia 25 você participa desse programa mundial de Esqueça Livros de Prabhupada e Compartilhe Conhecimento. Combinado então? Está combinado? Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos aniversário. Falar do aniversário primeiro, né? Neste dia 23 nós temos aniversário do Ricardo Portes Bornemann, nosso querido ouvinte lá de Mafra, Santa Catarina. Parabéns, Ricardo, muito obrigado pela audiência e que Krishna dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? E vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. É o primeiro link, né? O primeiro link do lado esquerdo, Agenda. Você clica aí, procura o endereço mais próximo de você. Por quê? Porque você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os sábados e domingos no mundo inteiro. Então faça contato o endereço mais próximo de você. Pergunte se o festival acontece no sábado ou no domingo e que horas começa. E se está aberto ao público também, né? Tem mais essa pergunta. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. É, Bimala, você... Mais dois dias que ficava, que a gente ficava lá em Curitiba, a gente pegava o festival lá com os devotos. Ah, você tem outras responsabilidades. Oh, puxa vida, hein? É, como, por exemplo, qual? Ah, cuidar do cachorro bailarino. É, vamos mudar de assunto. É, que eu estava falando mesmo? Tá vendo? Me corta aqui. Bom, deixa eu ver lá o que a gente ia falar mais. Ah, tem, neste dia 24, tem... Ó, qualquer dúvida do festival, você entra em contato com a gente, tá? Se não conseguir contato com os devotos aí, mas consegue sim, tá? Tem todos os dados aí dos devotos do mundo inteiro. E neste dia 24 tem o jejum de Putrada e Kadash. E para você conhecer a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Putrada e Kadash. Yudhishthira Maharaja disse: ó Madhusudana, ó matador do demônio Madhu, por favor, seja misericordioso para comigo e descreva para mim o jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Shravana, uma mistura de julho e agosto. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: sim, ó rei, de bom grado narrarei suas glórias para ti, pois apenas por ouvir sobre este sagrado jejum de Ekadashi já se obtém o mérito de realizar um sacrifício de cavalo. Nossa, nós temos benefícios adoidados para receber, Bima. É, a gente até vai para o inferno, mas vai demorar bastante para chegar lá, viu? É, se é que a gente vai chegar, de repente a gente consegue se livrar, né? No, eu estava pensando aqui, tá, já parei de falar. No alvorecer da era do Apara Yuga, vivia um rei chamado Mahidita, que governava o reino de Mahismatipur. Porque não tinha filho, seu reino inteiro parecia sem graça para ele. Um homem casado que não tem filho, não tem felicidade nesta vida ou na próxima. Nota 1, no final eu leio. Durante longo tempo este rei tentou muito arduamente obter um herdeiro, sem sucesso. Vendo os anos avançando, o rei Mahidita tornou-se cada vez mais ansioso. Certo dia, disse para uma assembleia de seus conselheiros: não cometi nenhum pecado nesta vida, e não há nenhuma riqueza ilícita em meu tesouro. Nunca usurpei as oferendas dos semideuses ou dos sacerdotes brâmanas. Quando fiz guerra e conquistei reinos, segui as regras e regulações da arte militar e protegi meus súditos como se fossem meus próprios filhos. Puni até mesmo meus parentes se transgredissem a lei, e se meu inimigo era gentil e religioso, dava-lhe as boas-vindas. Ó almas duas vezes nascidas, ó sacerdotes brâmanas, embora eu seja religioso e fiel seguidor dos padrões védicos, ainda assim o meu lar está sem filho. Por gentileza, me contem a razão disso. É, quem não tem filho, não consegue ter filho, é porque fez pecados graves, com certeza. Ouvindo isso, os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei discutiram o assunto entre si e, com a meta de beneficiarem o rei, visitaram vários mosteiros dos grandes sábios. Afinal, chegaram a um sábio que era austero, puro e autossatisfeito, e que estava observando estritamente um voto de jejum. Seus sentidos estavam completamente sob controle, havia conquistado sua ira e era perito em realizar o seu dever ocupacional. De fato, este grande sábio era perito em todas as conclusões dos Vedas e tinha aumentado o seu tempo de vida até o do próprio Senhor Brahma. Seu nome era Lomasa Rishi e conhecia o passado, presente e futuro. Depois que cada kalpa passava, caía um pelo de seu corpo. Nota 2, no final eu leio. Todos os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei aproximaram-se muito contentes, um a um, para oferecer suas humildes reverências. Cativados por esta grande alma, os conselheiros do rei Mahidita ofereceram suas reverências a ele e disseram muito respeitosamente: apenas por nossa grande boa fortuna tivemos permissão, ó sábio, de poder te ver. Lomasa Rishi os viu prestando-lhe reverências e respondeu: por gentileza, digam por que vieram até aqui, por que estão me louvando? Preciso fazer tudo o que puder para resolver seus problemas, pois sábios como eu só possuem um interesse: ajudar os outros. Não duvidem disso. Nota 3, no final eu leio. Os representantes do rei disseram: viemos ver-te, ó exaltado sábio, para pedir a tua ajuda para resolver um problema sério. Tá, vou tomar água. Viemos ver-te, ó exaltado sábio, para pedir a tua ajuda para resolver um problema sério. Ó sábio, és como o Senhor Brahma. De fato, não há melhor sábio no mundo inteiro. Nosso rei Mahidita está sem filho, embora tenha nos mantido e protegido como se fôssemos os seus filhos. Vendo-o assim tão infeliz devido a não ter filhos, ficamos muito tristes, ó sábio. E, portanto, entramos na floresta para realizar severas austeridades. Por nossa boa fortuna, encontramos contigo. Os desejos e atividades de todos têm sucesso só por uma audiência com você. Assim, humildemente, pedimos que conte como nosso bondoso rei pode obter um filho. Ouvindo esta súplica sincera, Lomasa Rishi absorveu-se em profunda meditação por um momento e de imediato compreendeu a vida passada do rei. Então disse: seu governante era um mercador na vida passada, e achando seus bens insuficientes, cometeu atos pecaminosos. Viajou a muitos vilarejos para trocar as suas mercadorias. Uma vez, ao meio-dia, depois do jejum de Ekadashi, que vem durante a parte clara do mês de Diesta, ficou com sede enquanto viajava de um lugar para outro. Chegou numa linda lagoa nas cercanias de um vilarejo, mas assim que estava para beber água da lagoa, chegou ali uma vaca com seu bezerro recém-nascido. Ambas as criaturas também estavam muito sedentas devido ao calor, mas quando a vaca e o bezerro começaram a beber, o mercador grosseiramente os empurrou para o lado e egoisticamente saciou a sua própria sede. Essa ofensa contra uma vaca e seu bezerro resultou no fato de seu rei não ter filhos agora. Mas os bons atos que ele realizou em sua vida anterior lhe proporcionaram o governo sobre um reino sem perturbações. Ouvindo isso, os conselheiros do rei responderam: ó, famoso sábio, ouvimos que os Vedas dizem que se pode nulificar os efeitos de nossos pecados passados, adquirindo mérito. Por gentileza, nos dê alguma instrução através da qual os pecados de nosso rei poderão ser destruídos. Por favor, dê sua misericórdia a ele para que nasça um príncipe em sua família. E o sábio Lomasa Rishi disse: existe um jejum de Ekadashi chamado Putrada, que vem durante a quinzena clara do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, inclusive seu rei, devem jejuar e ficar acordados a noite inteira, seguindo estritamente as regras e regulações. Então devem dar ao rei qualquer mérito que tenha obtido por este jejum. Se seguirem estas minhas instruções, ele certamente será abençoado com um bom filho. Todos os conselheiros do rei ficaram muito contentes ao ouvirem estas palavras de Lomasa Rishi, e todos ofereceram suas gratas reverências. Então, com os seus olhos brilhando de felicidade, retornaram para casa. Quando o mês de Shravana chegou, os conselheiros do rei lembraram do conselho de Lomasa Rishi, e sob orientação deles, todos os cidadãos de Mahismatipur, bem como o rei, jejuaram no jejum de Ekadashi. E no dia seguinte do Adashi, é o dia seguinte do jejum, né? Chama do Adashi. os cidadãos fielmente ofereceram seu mérito acumulado a ele. Pela força de todo esse mérito, a rainha ficou grávida e eventualmente deu à luz a um filho muito lindo. É, quando tem bom karma, nasce filhos lindos. Quando tem mau karma, nasce filhos feios. E por aí vai, né, para não falar outras coisas. Ódio de estira, concluiu o Senhor Krishna. O jejum de Ekadashi que vem durante a quinzena clara do mês de Shravana, portanto, com razão ficou famoso como Putrada, que concede filhos. Quem quer que deseje felicidade neste mundo e no próximo deve certamente jejuar de todos os grãos e legumes neste dia sagrado. De fato, quem quer que simplesmente ouça as glórias do jejum Putrada Ekadashi se torna completamente livre de todos os pecados. Poxa vida, Bino. Nossa, que alegria, hein? Você vê, parece fácil, né? Mas tem gente que liga a rádio e já desliga no começo do programa, não chega a ouvir a história do jejum. É, pouca gente tem a paciência, a tolerância, né, e a determinação para chegar até nesse ponto aqui de ouvir a história inteira do jejum favoravelmente e submissamente. Não é acreditar, mas ser favorável. Onde eu estava mesmo? Calma. De fato, quem quer que simplesmente ouça as glórias de Putrada Ekadashi se torna completamente livre de todos os pecados e será abençoado com um filho. E eu, toda vez que eu li isso aqui, eu batia na madeira. Ser abençoado com um filho. Socorro, Krishna. Mas aí eu descobri o filho que eu posso desejar, um filho igual ao de Chanakya Pandita. Aí sim, esse filho eu quero. E uma esposa também, igual ao de Chanakya Pandita, eu quero também. Aliás, uma família igual a dele, né? Aí sim, né? Tá, eu vou parar de falar e vou ler. Ler mais e falar menos, tá bom. Quem quer que simplesmente ouça as glórias do jejum Putrada Ekadashi se torna completamente livre de todos os pecados e será abençoado com um filho, e certamente ascende ao céu após a morte. Assim termina a narrativa das glórias do jejum Shravana Sukla Ekadashi, ou Putrada Ekadashi do Bhavishya Uttara Purana. E agora as notas. Nota 1. A palavra sânscrita para filho é Putra. Pu é o nome de um determinado inferno, e Tra significa salvar. Assim, a palavra Putra significa pessoa que salva do inferno chamado Pu. Portanto, todo homem casado deve produzir pelo menos um filho e treiná-lo devidamente. Então o pai será salvo de uma condição infernal de vida. Mas esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o próprio Senhor Krishna se torna seu filho, pai e mãe. Além do mais, Chanakya Pandita diz, né, que a verdade é minha mãe, o conhecimento é meu pai, meu dever ocupacional é meu irmão, a bondade minha amiga, tranquilidade minha esposa. Ah, como eu queria uma esposa dessa. Tranquilidade é a minha esposa e o perdão é meu filho. Ah, eu queria um filho desse também. Estes seis são os membros de minha família. Entre as 26 qualidades de um devoto do Senhor Krishna, o perdão é o máximo. Portanto, os devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver esta qualidade do perdão. Aqui Chanakya Pandita diz, perdão é meu filho. E assim o devoto do Senhor Krishna, embora possa estar na senda da renúncia, pode observar Putrada Ekadashi e orar por obter este tipo de filho. Nota 2. Um kalpa, ou 12 horas do Senhor Brahma, que é o primeiro filho de Deus, que é o criador deste universo, igualam a 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então imagine, meu amigo, imagine a idade da Terra. Se o criador deste mundo, né, deste universo aqui, 12 horas dele, só 12 horas, tá? São 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, esse universo aqui é bem velhinho, hein? Nossa, é bem velhinho. Agora você imagina, o Senhor Brahma, o dia dele tem 24 horas. Então, dobra aí, né? 8 milhões, 640 milhões de anos. ele vive, o mês dele tem 30 dias também, né? É quase igual aqui. E ele vive 100 anos dessa medida de tempo. Então, meu amigo, este universo é incontável. Eu já perdi as contas aqui, Bimala. Só um matemático mesmo, ou pessoa com uma calculadora boa, para calcular a idade desta Terra, desse universo. É por isso que somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje. Nota 3. Lomasa Rishi tinha todas as boas qualidades porque era um devoto do Senhor Krishna, conforme declara o Shrima Bhagavatam 5.18.12. Vou ler a tradução. Na pessoa cujo serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é inabalável, todas as boas qualidades de Krishna se manifestam consistentemente. Contudo, aquele que não possui devoção pela suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem nenhuma boa qualificação, porque através da criação mental se ocupa na existência material, que é a característica externa do Senhor Krishna. Enfim, né? Assim termina a história deste jejum de Ekadashi. E agora só resta glorificar esse dia purificante. Todas as glórias a Shravana Sukla Ekadashi, todas as glórias a Putrada Ekadashi. Shravana Sukla Ekadashi Ki Jai, Putrada Ekadashi Ki Jai. Bom, e agora o que nós vamos fazer, Bimala? Olhar lá a programação, tá? A mensagem de Sua Santidade Purushottaraya Swami, que foi nos passada pelo Prabhu Chatinandana, que é discípulo de Sua Santidade Purushottaraya Swami. Purushottaraya Swami é guru dele, guru iniciador. É nosso guru também, né, Bimala? Por quê? Porque quando você aceita a instrução de um devoto, de um mestre espiritual, de um renunciado, automaticamente ele se torna seu mestre espiritual e instrutor. E a gente pode aceitar quantos mestres espirituais instrutores a gente quiser, desde que seja um seguidor sincero de Prabhupada, um seguidor fiel de Prabhupada. Bom, vamos lá, mensagem de Sua Santidade Purushottaraya Swami. Mensagem aos discípulos, discípulas, amigos e amigas de Purushottaraya Swami. Como já está sendo divulgado, e certamente vocês já tomaram conhecimento, eu estou lançando um curso do Bhagavad Gita. Será uma abordagem por temas, história, filosofia, psicologia, ética, yoga e a mística do Gita. Uma metodologia inédita. Serão pelo menos 20 sessões de aulas, uma por semana, podendo se estender um pouco mais se for preciso. Começaremos na semana seguinte do Carnaval, 24 de fevereiro. Estaremos online todas as quartas-feiras às 19 horas. Forneceremos um vasto material didático inédito. Analisaremos muitos versos para extrair um máximo de conteúdo deles. Darei também algumas noções básicas de sânscrito. Oh, vai ser muito bom esse curso, hein, Bimala? Estou lançando este curso para um público em geral, mas quem obterá o maior benefício serão os devotos que já têm familiaridade com o livro. Mas é para todos. Este é um curso para formar pregadores. Muitos devotos e devotas, mesmo com muitos anos de movimento, não são propriamente pregadores. Alguns são conversadores informais. Falam de Krishna em conversas, mas não possuem o talento e a técnica de pregação ao público. Eu considero a pregação como sendo uma arte. Além da fé e devoção em Krishna, a pregação, como em qualquer expressão artística, é necessário ter técnica, sensibilidade e criatividade. Para isso, exige-se preparo, estudo, dedicação e concentração. É como Sua Santidade sempre fala, né? Que Deus vai ralar. É, tudo nesse mundo vem, menos a consciência de Krishna. A consciência de Krishna a gente tem que correr atrás. Este é um curso para ajudar a formação de pregadores da consciência de Krishna. O fato é que temos poucos devotos e devotas que são realmente pregadores de talentos. De talento aqui no Brasil, desculpem, vou ler de novo. Krishna, Balaram, apertei aqui. O fato é que temos poucos devotos e devotas que são realmente pregadores de talento aqui no Brasil. Precisamos formar novas gerações de pregadores e pregadoras para impulsionar a missão de Srila Prabhupada daqui para frente. Estimulo aos meus discípulos, discípulas, amigos e amigas a aproveitarem a oportunidade que este curso está oferecendo. Alguns devotos estranharam o fato de eu estar cobrando o curso. Quanto a isso, devo dizer que este é um curso trabalhoso. Vou oferecer um farto material didático inédito, resultado de meses de trabalho. Em termos de mercado, o curso ainda está num subvalor. Geralmente, um curso desta natureza seria bem mais caro. Srila Prabhupada mesmo disse que quando cobramos as lições, as pessoas nos dão mais atenção e crédito. A logística do curso está sendo feita por um devoto do Sul, chama Sundara Prabhu, que com sua esposa administram o site Yoga Maya Terapias Védicas. Shyamasundara é um grande amigo e está fazendo este trabalho devocionalmente para ajudar o projeto de Goura Vrindavana. O resultado financeiro será invertido no desenvolvimento do projeto de Goura. O pagamento do curso poderá ser parcelado em até 12 vezes. No entanto, aqueles devotos e devotas, celibatários e celibatárias que não têm renda e sinceramente desejam participar do curso devem entrar em contato comigo e analisaremos caso a caso. Gostaria de pedir a todos para compartilhar ao máximo nas redes sociais o material de divulgação para poder atingir um número maior de pessoas. Desde já agradeço. Assinado, né, Sua Santidade Purushottaya Swami. Então todos estão convidados, né? Várias pessoas aqui já se... Estou lendo no Facebook, Bima. Várias pessoas já se manifestaram, apoiando, curtindo, compartilhando, e a gente também pegou carona, né? Nessa chance aí de servir Sua Santidade Purushottaya Swami e seus seguidores. O que mais, Bimala? Ah, vamos ler o livro Krishna? Tá bom. É, o contato de Sua Santidade Purushottaya Swami está na nossa agenda, né? Está na nossa agenda, se você não achar, é só clicar na quarta linha. Você vai lá na quarta linha, eu estou falando aqui, vai que não está a Bimala. Você fuça tanto nesse site aí que vai que não está lá. Estou falando que está e não está, com certeza está, né? Onde está a Bimala? Na palavra, na letra G de Guru? G de Guru? Não sei não, hein? Acho que não, hein? Nossa, já estou aqui embaixo. Falei, não está aqui não. Ah, mestres. Ah, tá. Na letra M de mestres. É, tem que adivinhar, né? Não, aqui a maioria fala mestre, né? Mestre está aqui, ó. Mestres espirituais que aceitam discípulos, contatos. Bhaktivira Damodara Swami, dá por ordem alfabética aqui, o último é Purushottaya Swami. Daqui o Facebook dele está funcionando. Vamos testar, vamos testar até o fim, né? Tá aqui, ó. Purushottaya Swami aqui, ó. Figura pública. Ah, tá aqui a mensagem, tá vendo? Nós não sabia que estava aqui, porque nós recebemos a mensagem através do Chatinanda, né, que é discípulo dele. Mas está aqui, ó, está aqui no Facebook, na página, né, na página de Sua Santidade Purushottaya Swami. Leia os livros de Purushottaya Swami, Olhos Abertos para a Realidade, O Monge e o Aposentado, Vida Sustentável. Escreva para psuami@goura.com. Está tudo aí, tá? E se você não achar, fala com a gente. Combinado? Então está combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Ah, não vai cantar hoje. Tá bom, Bimala, a senhora que manda, né? Fazer o quê? Se eu mandasse, a gente estava lá em Curitiba ainda para aproveitar o festival, né? Participar do festival. Tá, já parei de falar. Sim, sim. Não, não achei ruim, não. Eu estou até abanando o rabinho já. Paramos aqui, ó. Pode-se argumentar, porque os seres vivos nascem da natureza material, eles são iguais e independentes. É, cada um especula de um jeito, né? Estamos na era da especulação. Nós não temos que especular, nós temos que ouvir e seguir. Pode-se argumentar por que os seres vivos nascem da natureza material, eles são iguais e independentes. Na literatura védica, entretanto, é dito que a suprema personalidade de Deus, Krishna, impregna a natureza material com os seres vivos, e assim eles surgem. Portanto, o aparecimento dos seres vivos individuais não é realmente devido à natureza material somente. Justamente igual a uma criança produzida por uma mulher, não é sua produção independente. A mulher primeiro é fecundada por um homem, então a criança é produzida. Assim, a criança produzida pela mulher é parte e parcela do homem. Similarmente, os seres vivos são aparentemente produzidos pela natureza material, mas não independentemente. É devido à fecundação da natureza material pelo Pai Supremo Krishna que os seres vivos estão presentes. É por isso que Krishna é o Pai de todos. Portanto, o argumento que os seres vivos não são parte e parcela do Senhor Supremo Krishna não pode ser suportado. Por exemplo, as diferentes partes e parcelas do corpo não podem ser consideradas iguais ao todo. Ao contrário, o corpo inteiro é o controlador dos diferentes membros. Similarmente, as partes e parcelas do Supremo Senhor Krishna são sempre dependentes e são sempre controladas pela fonte das partes e parcelas. É confirmado no Bhagavad Gita que os seres vivos são parte e parcela de Deus, Krishna. Mamai Vansho. Nenhum homem sensato, portanto, aceitará a teoria que a superalma, Krishna, e a alma individual são da mesma categoria. Elas são iguais em qualidade, mas quantitativamente a superalma Krishna é sempre o supremo e a alma individual é sempre subordinada à superalma. Esta é a conclusão dos Vedas, aquilo que a gente sempre repete aqui, né? Deus é o Sol e nós as partículas de luz do Sol. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. E nós nunca seremos a mina de ouro, nós nunca seremos o fogo, nós nunca seremos o Sol. Seremos sempre as partículas, as partes e as fagulhinhas. É... Nunca seremos Deus. Então quem acha que um dia vai se tornar Deus pode tirar o cavalinho da chuva que vai molhar e não vai acontecer nada. É capaz do burrinho ficar doente. Já está doente, né? Está doente da doença chamada ilusão. Duas palavras significativas usadas nessa conexão são Jamaya e Chinmaya. Na gramática sânscrita, a palavra Maya é usada no sentido de transformação e também no sentido de suficiência. Os filósofos mayavades impersonalistas interpretam que Jamaya ou Chinmaya indica que o ser vivo é sempre igual ao Supremo. Mas é preciso considerar que esse sufixo Maya é usado para suficiência ou para transformação. O ser vivo nunca possui qualquer coisa exatamente na mesma proporção que a suprema personalidade de Deus, Krishna. Se você acha que é Deus, então faz chover, porque Krishna é o manda-chuva. Krishna manda chuva e você não manda nada. É, ninguém manda, manda chover, faz ventar, não consegue fazer nada. E se acha Deus, não aguenta nem uma dor de dente, uma dorzinha de barriga, pronto, já morre, já fica aí. Ai, ai, ai, que Deus que é esse? Que é derrotado por uma dorzinha de dente ou uma dorzinha de barriga. Deus de Araque. Oh, não, quando eu fugir, quando eu escapar da ilusão, quando eu não ficar mais iludido, eu vou voltar a ser Deus. Ah, então a ilusão é superior a Deus, porque a ilusão pode iludir Deus. Não funciona, é teoria furada. É teoria furada, filosofia furada, é tudo furado. Quem usa um pouquinho de inteligência já sai fora dessas coisas furadas. Portanto, esse sufixo mayat não pode ser usado para significar que o ser vivo individual é autossuficiente. O ser vivo individual nunca tem conhecimento suficiente. Senão, como ele pode vir sob o controle da ilusão maya, a energia material? Então, a energia material é superior a Deus, porque pode iludir Deus, pode condicionar Deus, pode fazer o que quer de Deus. Esse Deus com certeza não é Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas e o Deus único. A palavra suficiente pode ser aceita, portanto, somente em proporção à magnitude do ser vivo. A unidade transcendental do Senhor Supremo Krishna e os seres vivos nunca é para ser aceita como homogeneidade. Cada e todo ser vivo é individual. Se unidade homogênea é aceita, então, pela liberação de uma alma individual, todas as outras almas individuais seriam liberadas imediatamente. Mas o fato é que cada alma individual desfruta e sofre diferentemente no mundo material. A palavra mayat é também usada no sentido de transformação, ou às vezes também é usada para significar subproduto. A teoria impersonalista é que o próprio Brahman aceitou diferentes tipos de corpos e que isso é seu passatempo. Existem, todavia, muitas centenas e milhares de espécies de vida em diferentes padrões de condições de vida, tais quais seres vivos, semideuses, animais, pássaros e feras. E se todas elas fossem expansões da suprema verdade absoluta, Krishna, então não haveria questão de liberação, porque Brahman já está liberado. Mas essa aí não tem lógica, né? A teoria é muito furada desses impersonalistas. Outra interpretação apresentada pelos impersonalistas mayavadis é que em cada milênio diferentes corpos ou expansões são manifestos, e quando o milênio termina, todos os diferentes corpos ou expansões do Brahman automaticamente se tornam um, ao cessar todas as diferentes manifestações. Então, no próximo milênio, de acordo com essa teoria, Brahman novamente expande em diferentes formas corpóreas. Se nós aceitarmos essa teoria, então Brahman se torna sujeito à mudança. Mas isso não pode ser aceito. No Vedanta Sutra nós entendemos que Brahman é, por natureza, jovial. Ele não pode, portanto, transformar-se num corpo que é sujeito a condições dolorosas. Na realidade, os seres vivos que são parte e parcela do Brahman são partículas infinitesimais propensas a serem cobertas pela energia ilusória. Como explicado antes, as partículas do Brahman são iguais a fagulhas que dançam em bem-aventurança dentro de um fogo, mas existe uma chance de elas caírem do fogo para a fumaça, apesar da fumaça ser outra condição do fogo. Este mundo material é justamente igual à fumaça, e o mundo transcendental é justamente igual ao fogo ardente. Os inumeráveis seres vivos são propensos a cair no mundo material do mundo transcendental quando influenciados pela energia ilusória. E também é possível para o ser vivo se tornar liberado quando, novamente, pelo cultivo do conhecimento real, ele se torna completamente livre da contaminação do mundo material. A teoria dos demônios é que os seres vivos nascem, que para aqui na teoria dos demônios, tá bom, Bimala, vamos parar aqui então, a senhora que manda, minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho e reclamar que você não ficou no festival de domingo lá de Curitiba. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro Krishna é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, também na quarta linha, tá? Livros novos, isso mesmo.